O miúdo filho de um paraquedista muito medalhado aí em Moçambique, das ultramares, resolveu para fazer a vontade ao balhote alistar-se também nos paraquedistas. No dia do primeiro salto, telefonou ao balhote: Olha, pai, olá, hoje foi o dia do primeiro salto. E tu, filho, saltaste? Espera aí, pai, deixa-me contar-te a história. O comandante virou-se para nós e disse: Voluntários para saltar! E tu, filho, saltaste? Não, pai, que eu não sou voluntário, caralho. Olha, mas a seguir o comandante começou a empurrar os que não eram voluntários. E tu, filho, saltaste? Não, pai, que eu não sou tolo, corri para outro canto. Olha, mas depois o comandante chamou o tenente, que era um preto, com um pichalho pai de 1,20 m, que disse-me assim: Como é? Saltas ou queres levar no coco, caralho? E tu, filho, saltaste? Ao princípio saltei um bocadinho.